Ensino Básico em Revista, uma parceria entre a Rádio Fiscar e a Escola Estadual Jesuíno de Arruda, com produção e apresentação da comunidade da escola. Estamos iniciando mais uma edição do programa Ensino Básico Revista, um espaço dedicado à educação básica. Nesse espaço, professores, alunos, enfim, qualquer pessoa que se identifique com a educação básica tem aqui a oportunidade de mostrar sua opinião, enfim, expressar-se sobre a educação. Aqui nós temos a oportunidade de trazer alunos também, né, que demonstram capacidades artísticas, bandas, enfim, é um espaço mais para o aluno, né, que para mostrar os seus dotes, sejam eles artísticos ou intelectuais. Professores também têm a oportunidade de mostrar os seus projetos pedagógicos. E hoje nós estamos trabalhando com professores mesmo. Né? Nós vamos falar sobre a Redentora hoje, sobre o golpe de 64. Para isso estamos aqui eu, né, o professor Toninho, o professor Clésio, que está comigo nesse projeto, o professor Sérgio Alberto Ramos Júnior, professora Maíra de Andrade Medina, e com os trabalhos técnicos, nosso querido amigo Eduardo Martins, estamos iniciando essa edição. Vamos bater um papo aqui sobre o golpe, né, de 1964. Como vão vocês? Tudo bem? Tudo paz, maravilha. Quero agradecer também a oportunidade do convite. Espero que possam ocorrer ainda outros, mais vezes. Esse espaço é novo, é para nós. Agradecer a presença aqui, é um prazer mesmo. Muito obrigado, agradecer ao Clésio também por estar junto. Amiga Maíra por ter vindo, em cima da hora. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal. Com certeza, né? Então essa história começa, eu acho que, bem antes do golpe propriamente dito, né, Sérgio? Sim, eu penso que tem muito a ver falar sobre o golpe, não só em virtude do fato de estar aniversariando agora, 50 anos, né? Uhum. A gente rememora, relembra isso, né? Porque comemorar não dá, né? Não dá. Comemorar, a gente comemora acontecimentos mais valiosos, né? Como aniversário, alguma coisa bacana, mas eu penso que é hora, sim, de lançar alguns olhares e analisar até mesmo o contexto atual, né? Onde existe, sim, um movimento forte que vem ganhando corpo até mesmo político, de retomada, né? De uma, digamos assim, de um caminho para a ditadura, muito semelhante ao que ocorreu nos anos anteriores, como você disse, Tony, ao golpe. Mas eu penso que a gente pode analisar o conjunto até mesmo antes da chegada de Jânio Quadros e do João Goulart ao poder. A gente pode dizer que com o fim do Estado Novo, uhum, e a chegada do Eurico Gaspar Dutra ao poder, também, ele promove, sim, um alinhamento com os Estados Unidos. A Constituição de 46 tem esse propósito. Isso já evidencia também um resultado da própria aproximação entre as Forças Armadas Brasileiras e os Estados Unidos, que ocorreu durante a Segunda Guerra. E a própria retirada de Vargas do poder, né, que o Estado Novo era um modelo nazifascista, vamos dizer assim, fascista, né, muito parecido com o que estava lá, já demonstra também uma atuação e uma característica que os militares vão desenvolver ao longo desses anos seguintes, que é o de intervenção, que é o de... digamos assim, conduzir a política quando aquilo não agrada ao que eles, uhum, acreditam ser correto, né? E essa ideia vai caminhando ao longo da fase do populismo até digamos assim, o auge, que é realmente o momento em que os militares, amparados, sim, por uma força exterior, né? Uhum. Estrangeira. Isso é indiscutível. Sem dúvida. Decidem realmente colocar abaixo o que tínhamos aqui, que era a democracia, né? Era um, uhum, sistema democrático, assim, fundamentado, apesar de muita gente dizer que o Jango, né, o João Goulart, não tinha o direito de governar uma vez que ele era o vice. Válido lembrar que naquela época havia-se votações distintas para vice e para presidente, onde se escolhia o presidente dependente de um partido e o vice-presidente também, ele era candidato, haviam candidatos à vice-presidência. E ambos tiveram votações assim, assintosas, nítidas, que representavam sim a maioria, a vontade popular. Então a deposição do João Goulart, e anteriormente mesmo a própria pressão feita sobre o Jânio Quadros para sua renúncia em 61, são reflexo do desrespeito desse grupo, né, dos militares pela democracia institucionalizada aqui no Brasil. né? É um crime contra a democracia você retirar do poder um presidente democraticamente eleito, né? E eu penso que muitas pessoas acabam reproduzindo discursos na atualidade sem levar em consideração a magnitude e, digamos assim, o pecado, se é que a gente pode usar essa palavra, que é você atentar contra a democracia, justamente. Uhum. Sérgio, boa tarde. Boa tarde, Mayara. Boa tarde, Toninho. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Maíra, né? Maíra. Desculpa, Maíra. Todo mundo confuso. E o seguinte, você fez um relato legal aí da história do nosso país, né? Mas, assim, uma coisa que a gente tem que perguntar. O que que a Guerra Fria teve a ver com isso? Tudo, né? Tudo, absolutamente. A Guerra Fria é só o plano de fundo, mas havia todo um contexto que propiciou o golpe. Na verdade, a gente pode encaixar o golpe militar e a ditadura no Brasil em um contexto sul-americano, um contexto, vamos dizer assim, mundial, que é realmente da disputa, né, ideológica entre os dois grandes blocos. Havia, sim, interesse dos Estados Unidos em perpetuar aqui o modelo capitalista deles, em preservar principalmente os grupos econômicos que já atuavam aqui e que eram determinantes até mesmo para a contribuição econômica dos Estados Unidos, e afastar qualquer vestígio, qualquer intenção, qualquer característica, detalhe, nuance do pensamento socialista de se propagar aqui, entendeu? De maneira bastante radical. E eu penso também que a própria forma de simplificar a complexidade política em separar em dois polos, por exemplo, que é a dicotomia que a gente vê até hoje politicamente no Brasil, onde não se consegue ter um quadro amplo e complexo como deve ser, assim, de todas as nuances que tem entre esquerda e direita, entre, sei lá, esquerda autoritária, direita autoritária, ou, sei lá, vertentes mais libertárias, né? E você vê que essa dicotomia prevalece até hoje, onde você tem a distinção entre bem e mal sempre na política, né? Eu acho que o começo é justamente esse quadro da Guerra Fria, né? Toda a carga cultural que trouxe esse cenário estrangeiro para dentro do Brasil, né? Exatamente, uma polarização simplista da coisa. Então, e que é visto até hoje, que é justamente o que fundamenta a maioria dos discursos pró Revolução de 64, por exemplo. Revolução é piada. E com relação à revolução, né, entre aspas, que na realidade foi um golpe, o Brasil tem culpa de ter contaminado os outros países vizinhos com relação a ter incentivado de uma certa forma os outros governos democráticos serem derrubados pelos militares? Olha, como a gente acabou de falar, é um contexto, né? Eu penso que era inevitável. Se o Brasil serviu, assim, de base para operações em países vizinhos, isso é fato. O OBAN e depois a própria Operação Condor usou, assim, o território brasileiro para operações dos países, assim como usou o Chile para operações aqui. Então, não havia nada que podia deixar de ser feito ou ser feito aqui para impedir a influência estrangeira, de leste aí, principalmente dos Estados Unidos, em países vizinhos. Não havia, não. Se foi uma influência, foi em decorrência de algo que seria inevitavelmente... Aliás, a CETA esteve presente em 29 golpes, né, por essa época. Por aí está, e ainda hoje, né? Ainda hoje, né? Espiona e induz e vamos dizer aí, que direciona as políticas estrangeiras, né, diante dos interesses econômicos, basicamente, dos Estados Unidos, o que é um grande respeito de soberania nacional, né, que todo país tem. Isso aí é um problemaço, e isso é um reflexo do imperialismo, que é um reflexo também do capitalismo. E havia um dinheiro muito vultuoso, né, que os Estados Unidos usavam para financiar, né, a oposição, uma espécie de mensalão, né, que fazia isso, em relação aos políticos, à oposição brasileira. Sim, sim. Dentro da ditadura já colava muito disso. E isso também é uma resposta àqueles que atualmente acham que um governo ditatorial, uma aventura ditatorial no Brasil, seria uma resposta, uma solução para os nossos problemas de corrupção, né? O que é uma grande ilusão. O fato de que a corrupção não era noticiada durante a ditadura não quer dizer que ela não existia. O próprio golpe, né, foi fruto de alguma forma, né? Porque isso é corrupção, né? Você comprar, financiar políticos em uma posição para derrubar um governo, o que é isso? Que nome que se dá para isso? É tão escabroso que ao longo de todo o tempo a ditadura tenta se legitimar, né? Uhum. Ela, através dos atos institucionais, através da própria propaganda, do sistema nacional de informação, ela procura se legitimar porque a sua origem é, assim, usando uma palavra assim, talvez um pouco pesada, sua origem é sórdida. É, como eu disse, a democracia brasileira foi posta abaixo e para isso, né, eles contaram sim com um sólido apoio da sociedade civil. E esse apoio foi conquistado através de inúmeras mentiras, tá? Que foram noticiadas ao longo do governo do Jango principalmente, porque a grande questão é a gente relacionar todos os frutos, né, ruins da ditadura com os interesses econômicos daquela época, que hoje acabam se perpetuando, né? É válido lembrar que o João Goulart, ele não foi tirado do poder simplesmente porque havia um problema econômico no Brasil, porque ele era corrupto ou porque havia doença. Isso não existia. O que existia sim eram medidas que ele estava tomando para tentar reverter ou então buscar aqui um certo equilíbrio social. Ele anunciou reformas de base e começa justamente a notar os problemas advindos da influência estrangeira aqui no Brasil. Isso é o que realmente vai, usando um termo aí curioso, vai pisar no calo dos grandes interesses internacionais. E hoje em dia, que além do comício lá, né, que marca, né, o início da reforma agrária, que vai desagradar demais a elite brasileira, a elite agrária do Brasil, é fato que sem um apoio estrangeiro o golpe talvez não teria se efetivado da mesma forma. E esse apoio estrangeiro se dá a partir do momento que o Jango anuncia que ele pretende controlar melhor as remessas de lucros das multinacionais que estavam aqui. E que é algo que até hoje a gente tenta fazer e que é algo que, no meu ponto de vista, é muito, muito justo e que não existe. Pois as multinacionais, especialmente naquela época, e guardando as devidas proporções hoje, elas, né, elas chegam no país, elas se apropriam de território, se apropriam de recursos, né, de matéria-prima, elas dispõem de farta mão de obra barata, elas poluem, né, e o lucro absolutamente todo é levado embora. Apenas os custos da manutenção dessa empresa mantida aqui. A remessa de lucro justamente é tentar minimizar esse roubo que ocorre. E isso atacou diretamente o interesse do grande capital estrangeiro, e foi aí que houve um apoio internacional fundamental. Sim, vamos fazer um intervalo musical e voltamos já já. Virgem diz que não, e o anúncio da televisão, e estava escrito no portão, e o maestro ergueu o dedo, e além da porta ao porteiro sim, e eu digo não, e eu digo não ao não, e eu digo é proibido. É proibido, proibido, é proibido. proibido, proibido, é proibido, proibido. Me dê um beijo, meu amor. Eles estão nos esperando. Os automóveis ardem em chamas. Derrubar as prateleiras, as estantes, as estátuas, as vidraças, louças, livros, sim. E eu digo sim. E eu digo não ao não. E eu digo é proibido. É proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido. Caí no areal e na hora adversa que Deus concede aos seus, para o intervalo em que esteja a alma imersa em sonhos que são Deus. Que importa o areal, a morte e a desventura, se com Deus me guardei. É o que me sonhei que eterno dura. É esse que regressarei. Me dê um beijo, meu amor. Eles estão nos esperando. Os automóveis ardem em chamas. Derrubar as prateleiras, as estátuas, as estantes, as vidraças, louças, livros, sim. E eu digo sim. E eu digo não ao não. E eu digo é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, proibido, proibido. Amigos, estamos de volta com o segundo bloco do programa Ensino Básico Revista, hoje com alguns colegas de trabalho aqui da área de História, professor Sérgio Alberto Ramos, a professora Maíra de Andrade Medina, também o professor Clésio, que não é da área, mas que está aqui conosco conversando sobre, e nós estamos, enfim, falando sobre a ditadura militar, né, sobre o golpe de 64. E no último bloco, dando continuidade ao que você falava, Sérgio, você quer dar sequência? Seria interessante também ouvir os amigos, né, se eles também concordam com isso, né, se eles continuam nessa linha, mas eu acho fundamental, como a gente estava tentando construir aqui, estabelecer esse padrão entre muitas vezes o que se fala hoje, né, como eu disse, especialmente em redes sociais, se nota um apoio muito grande à ideia do retorno de pelo menos um candidato militar, né, uhum, para supostamente de maneira messiânica tirar o Brasil dos problemas sociais enfim, né? O super-homem também, né? Justamente. A gente precisaria de uma intervenção divina, talvez, né? Mas há muita gente que acredita nisso, né? Justamente que associa o governo federal, né, o partido da situação à figura do socialismo, e acredita que isso seria um problema. É justamente isso. Faz uma série de confusões aí, e misturado também com pessoas, né, que têm uma intencionalidade nessa confusão, acabam reproduzindo discursos completamente contundentes aí, seja da mídia escrita, seja também de jornais. Nós vemos certos absurdos completamente fora da, né, do que realmente foi a ditadura e do que essa galera acha que foi, né, e que pode ser feito de novo. Então, sobre isso que o professor Sérgio está falando, e é uma questão que me intriga como professora e algo que eu tenho buscado respostas no contato com os alunos, eu vejo que a maioria deles, né, que defendem esse tipo de militarização, né, do governo, eles estão, os argumentos estão calcados na memória. Uhum. E é importante a gente, como profissionais da história, da ciência da história, saber separar o que é memória e o que é ciência aí. Claro que assim, eu estou levando em consideração o caráter subjetivo do discurso da história, mas a gente tem que considerar que a história, ela tem método. E é isso que garante sua possível objetividade ou sua objetividade, né? Então, quando eu sou contra o período que ficou chamado como ditadura militar popularmente, que hoje em dia a gente fala mais em ditadura civil militar, sim, por todos esses fatores que o professor Sérgio está falando, e sou a favor da denominação golpe, porque de fato foi um golpe, eu estou calcado em discursos que são... assim, de discurso de pessoas, de historiadores, assim, renomados e que são especialistas dentro do período e que constroem suas pesquisas em cima do método historiográfico e não meramente posicionamento político e dicotômico também, né? Uhum. Então, justamente, e até remendando o que você está dizendo, baseado só, não só na memória, né, mas é preciso relembrar de certos fatos que façam essas pessoas notar que esse não é o caminho. De registros mesmo, políticos, bem documentados, como eu citei a princípio na conversa, os próprios atos institucionais, eles são, na verdade, remendos à Constituição, né? A Constituição não pode ser mudada, alterada. Ela passa por, vamos dizer assim, né, no caso dessa Constituição, que ainda era de 46, recebeu uma série de remendos vindos de cima para baixo, sem consulta popular, e que se fizeram valer lei da noite para o dia. Ao longo da ditadura foram 17 atos institucionais, e cada um sendo aí, né, recrudescendo o regime cada vez mais. Em 69 fizeram quase uma Constituição, dela Constituição, né, emenda de 69, né, emenda de 69. Logo após a OAI-5, né, que é em dezembro de 68. Mas vale se lembrar que a ideia era justamente inviabilizar a democracia, né? Não realmente instaurar aqui qualquer tipo de vamos dizer assim, correção de curso. Tanto que o golpe se dá em 30 de março, né? Tem pessoas que acabam dizendo 1º de abril, enfim. Mas logo já no dia 10 de abril, se não me falha a memória, nós já temos o ato institucional número 1 que ele vai caçar ao menos 120 políticos, né, constituídos em exercício e que eram suspeitos ou pareciam, cheiravam ao comunismo. Entendeu? Então, é justamente combater essa polarização, essa ideia aí do mal, né, dessa dicotomia que a professora Marina citou. E isso é totalmente antidemocrático, né? Além de, no meu ponto de vista, ser criminoso. Né, se você está aí, no caso, destituindo o poder que a população entregou, otorgou aquele representante, né, para uma premissa, para uma ideia de que ele pode ser perigoso. E como vocês veem a importância dos meios de comunicação nessa história? Como é que vocês analisam? Deixa eu só complementar a pergunta. Eu ia justamente perguntar isso. Por que os governos pós-ditadura não fizeram nada para esclarecer o que aconteceu durante a ditadura e mostrar para as pessoas o que realmente aconteceu de verdade? Porque haja visto que o governo, nessa época, ele escondia tudo. Até hoje esconde. E por que não se mostra isso, principalmente a nossa presidente atual, que diz que sofreu tortura, que sofreu isso, o antigo presidente também sofreu tortura, foi preso, foi para o DOI-COD, foi para tal lugar, o antigo Fernando Henrique também foi. Por que esse pessoal, já que fala que foi torturado, foi massacrado, foi expulso do país, por que eles não aproveitaram a oportunidade que estavam lá e colocaram isso para as pessoas ficarem mais esclarecidas a respeito? Então, tem um historiador, que agora eu não vou me recordar o nome, mas ele fala justamente disso. Ele defende a tese, inclusive, de que a ditadura civil-militar não termina em 85, como se diz, né? Porque passa o poder de um militar para um civil, que no caso é José Sarney, mas sim que a ditadura vai, no caso, até 88, que é quando é a primeira vez que um presidente é finalmente eleito democraticamente, né? O que faz a gente pensar novamente nessa questão da memória. Na verdade, não se afeta esses grupos que apoiaram amplamente esse regime, porque eles estão maciçamente ainda em partes do poder, eu acredito. Então, por isso que hoje, por exemplo, não se fala tanto, aliás, só vem falando recentemente, isso ainda não está expresso nos livros didáticos, por exemplo, que jornais que nós lemos hoje em dia, que representam a grande mídia ainda no país, foram os meios de comunicação que apoiaram a ditadura e que justamente controlaram a opinião pública na época e que justamente é responsável pela manipulação dessa memória. Então, precisa de uma revisão aí, né? E existe também, respondendo a tua pergunta, o fato de que, diferentemente do que fazia a ditadura, um governo democraticamente constituído, ele tem que agir de modo legal. Ele tem que agir dentro do crivo da lei. E para fazer isso, são batalhas judiciais gigantescas, e existe um grande problema em expor e punir principalmente aqueles que torturavam e matavam e enfim, barbarizavam durante a ditadura, que é o fato da lei de anistia. A lei de anistia de 79, ela garante aí, no caso, ela vamos dizer que é uma faca de dois gumes. Por quê? Ela permitiu o retorno ao Brasil de artistas exilados, de presos políticos, né? Libertou essa turma. Porém, ao mesmo tempo, a anistia também serviu do lado dos militares para inviabilizar uma punição, pois eles também foram anistiados. Os crimes dos dois lados, se a gente pode chamar de determinadas ações de crimes, foram, no caso aí, redimidos. Então você tem esse problema. Uma opinião pessoal, acho que muito mais serve a eles do que aos civis, no caso, que discordaram. Porque a partir do momento que o regime foi finalizado, não existe mais crime contra ele. Então, Exato. Eu acho que os maiores anistiados são mesmo os militares, no caso, que naquele momento representavam legalidade e cometeram todos os crimes que cometeram. Exatamente. Maíra, nós vamos fazer mais um intervalinho e voltamos já. Daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Amou daquela vez como se fosse o último. Beijou sua mulher como se fosse a única. Cada filho seu como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar quatro paredes mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos embotados de cimento e tráfego. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. bebeu e soluçou como se fosse máquina, dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se ouvisse música. E flutuou no ar como se fosse sábado. Se acabou no chão, feito um pacote tímido, agonizou no meio do passeio, naufragou. Morreu na contramão, atrapalhando o público. Amou daquela vez, como se fosse máquina, beijou sua mulher, como se fosse lógico, ergueu no patamar. Quatro paredes flácidas, sentou pra descansar, como se fosse um pássaro, flutuou no ar, como se fosse um príncipe, e se acabou no chão, feito um pacote bêbado. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Amigos, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje aqui entre amigos, professores, o professor Clésio, professor Sérgio Roberto Ramos, a professora Maíra Andrade Medina. E nós estamos aqui conversando um pouco, né, discutindo sobre o golpe de 64, o como emendou a professora Maíra, né, uma ditadura civil-militar de 64, né? Muito interessante essa visão, porque, como ela estava dizendo, essa ditadura não acabou em 85, mas, né, durou até 88. Né? E temos resquícios dela até hoje. Claramente. E realmente, o fato da gente tentar consertar, né, buscar redimir ou punir aqueles que praticaram barbades durante, como a gente estava dizendo, durante a ditadura, né, como o Clésio tocou, até me lembrando agora de uma fala, né, de uma explicação que a professora Maria Aparecida Aquino, em uma palestra ontem ainda no SESC, é um debate, né, muito bacana, muito profícuo sobre o tema. Ela esclareceu que justamente em virtude dessa lei da anistia havia essa inviabilização de punir aqueles que também eram torturadores, mas não havia como se comparar os crimes feitos, né, com o aparato todo que o Estado pode fornecer diante das ações, né, de grupos que tentavam aí buscar a luta, seja por uma revolução socialista ou seja pela retorno da democracia. Então, para conseguir fazer isso, olha só todo o trabalho jurídico que foi preciso, porque a pessoa não podia ser criminalizada por um sujeito que morreu na tortura uma vez que ele foi anistiado em 78. Porém, a lei de anistia tinha uma brecha, que ela não cobria a punição por sequestro. Então, muitos desses desaparecidos se encaixavam na condição de sequestrados. Muitos deles, como por exemplo aquele Stuart Angel Jones, que hoje nós sabemos que foi assassinado, inclusive com a boca atrelada ao escapamento de um jipe, né? Ele foi visto nas dependências do DOI-COD na base da Marinha no Rio de Janeiro em determinada data. Tá? No final da década de 70. E depois disso ele nunca mais foi visto. Então, usando de uma artimanha jurídica, o pessoal que está aí no Brasil Nunca Mais, a galera que está aí, no caso, trabalhando nas comissões para investigação da época, eles acusam esses torturadores de sequestro, o que a anistia não impede que eles sejam acusados. Então, eles são acusados de sequestro e respondem por sequestro, e uma vez verificado o desaparecimento das pessoas, ele é acusado de todos os outros crimes advindo do sequestro. Essa é a realidade. Então, é lento, é demoroso, e existe toda vamos dizer assim, uma energia, uma força, um interesse contrário à punição desses torturadores, né? Isso é por isso que muitas vezes a gente tem essa impressão de, pô, como é que a gente não fica sabendo das coisas e tal? Aquele atentado, desculpe, né? É que para exemplificar isso que o professor Sérgio está falando, é só a gente ver o tamanho da oposição que há em relação à Comissão Nacional da Verdade. Que há problemas, claro que há problemas, a forma como ela foi constituída, ela também é passível de sofrer críticas, mas que é importante e que marca um momento decisivo, eu acho, na retomada dessa memória, de revisão mesmo. Só para lembrar um fato, eu tinha um rapaz aqui da rádio, o Marco, e ele estava fazendo um trabalho justamente sobre isso, e eles, de repente, acharam um monte de documento numa fazenda que era de um ex-militar. Estava tava lá. De repente, uma pessoa que trabalhava lá foi lá e achou aquele monte de documento da época e eles pegaram e fizeram um trabalho em cima disso aí. Né, catalogaram, viram que era... Então, de uma certa forma, eu acho que eles pegaram a maioria desses documentos, eles foram espalhados pelo Brasil afora, quando não queimados ou destruídos, né? Sim, parece que o projeto de pesquisa deles tem o nome de Memórias da Resistência, se não me engano. Não é isso, Eduardo? Memórias da Resistência, com o trabalho do Marco sobre... Você não conhece? Ah, tá. E é um trabalho muito legal, e nós trouxemos ele aqui também há uns 2, 3 anos atrás, ele falar sobre isso, e ele estava muito empolgado com a quantidade de informação que eles estavam descobrindo ali dentro desses documentos. Olha só. É, e foi assim, uma descoberta por acaso. É, imagina, quanta coisa não se perdeu durante esse caminho, que poderia estar vindo à tona para mostrar para as pessoas realmente como que foi, né? Olha quanto tempo depois foi preciso para a gente poder afirmar, por exemplo, que houve de fato apoio físico, financeiro da mídia e dos Estados Unidos ao golpe, entendeu? Então, na verdade, a busca por esses documentos é mesmo decisiva nessa revisão da história, né? Sabe o que me intriga? Por que que a antiga União Soviética não fez nada para impedir que acontecesse esse tipo de coisa aqui? Haja visto que o Brasil, de uma certa forma, é alguma coisa estratégica na América do Sul, né? Por que que eles não vieram fazer alguma coisa? Eles vieram ajudar? Guerra Fria, mas, sabe? Então eles respeitavam lá os limites, né, territoriais. O mundo foi dividido em duas partes. É, justamente. E havia, sim, o pavor, o medo da guerra dos dois lados. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, eles tinham uma sigla para a situação, a condição de guerra direta com a União Soviética, caso houvesse uma demonstração, né, de força, uma intervenção contrária por parte do bloco socialista, né, que era a sigla MAD, MAD, que quer dizer loucura também em inglês, mas a sigla significa Mutual Assured Destruction, que é destruição mútua assegurada. Eles, era garantido que em caso de guerra eles tinham condição de se destruir mutuamente. Eles tinham arsenal nuclear para eliminar completamente a vida na Terra, especialmente entre os dois principais rivais. Então havia sim uma cautela, e vamos dizer que em vários momentos da própria Guerra Fria essa situação chegou muito próxima, né? Nós temos aí o evento da crise dos mísseis e tal. Ocorreu sim uma série de tensões, e essas tensões eram agravadas por conflitos regionalizados, como foi o caso da Guerra da Coreia, do Vietnã, crises aí também na Alemanha, no Muro de Berlim, na Grécia, enfim. Então, esses conflitos, eles eram indiretos. A guerrilha, ela que existiu aqui, porque veja bem, até justificando, né, explicando como se chega a esse ponto, mas nos primeiros anos da ditadura, durante o governo do Castelo Branco, a ditadura está se organizando ainda, e existe a crença de que esses políticos caçados conseguiriam, pela vontade política, através de manifestações, né, e de luta, ativismo político, voltar ao regime democrático, voltar ao Estado de Direito. Porém, conforme vai se passando o tempo e a violência, a repressão se torna cada vez mais intensa, e existe o total fechamento político para esses civis, lembrando que existia toda uma estrutura para evitar mesmo que políticos partidários, antipartidos, ou então, no caso aí, políticos contrários, opositores à ditadura, né, uma vez que chega um ponto que partido mesmo praticamente não atua, chegasse ao poder, né? A junta militar escolhia o governador, ela escolhia os prefeitos das cidades acima de 200 mil habitantes, que eram as grandes capitais, tá? E o restante era apenas de manutenção de influências aí. Então, via-se que não era possível chegar-se a um confronto político, intelectual, e colocar, através da vontade pública, a ditadura abaixo. Então, muitos grupos se organizaram e partiram sim para a luta armada, tanto em âmbito urbano quanto rural. Porém, eles foram derrotados em todas as frentes, assim, nessa menor chance. O aparato repressor do Estado nessa época é impressionante. E vale dizer que existia sim o treinamento de guerrilheiros em Cuba, tá, que foram para lá e voltaram para o Brasil. Existia sim esse financiamento indireto, muito característico da Guerra Fria, tanto de um lado para o outro também. Nós vamos ter exemplos aí variados. Até uma curiosidade é o fato de que durante a Guerra Fria o próprio Osama Bin Laden era financiado pelos Estados Unidos para tentar assim, no caso, afastar a influência soviética ali no Oriente Médio, especialmente no Afeganistão, entendeu? E no final das contas, depois do fim da ditadura, ele acabou se tornando uma pedra no sapato. Então, existia essa questão da luta indireta entre eles. A gente não pode dizer que eles não fizeram nada, mas além da questão geográfica, da esfera de influência, né? A gente está muito longe da Europa. E ao mesmo tempo também, a grande questão não é sofrer influência disso, ou seria correto esperar que houvesse uma salvação vinda do Bloco Socialista. É sempre o fato de que os países têm o direito de se autogovernarem, escolher por vontade populacional, em regime democrático, tem que ser respeitado, seja qual for. E a gente não tem que esperar, no caso aí, ajuda ou auxílio das grandes potências aí para direcionar, mostrar o rumo pra gente, como se a gente fosse criança. Né? Então, é o fato de que não deveria simplesmente ter ocorrido isso. Mas, como eu disse, existe o interesse financeiro, econômico, do capital estrangeiro, que aí justifica qualquer absurdo, né, nesse âmbito. Daria para traçar, vindo um pouquinho mais para frente agora, daria para traçar um paralelo entre Jango e Collor? Olha, é bem complicado, porque são contextos bem diferentes, né? Mas vamos deixar essa comparação para o próximo bloco. Nós vamos fazer um pequeno intervalo musical e voltamos já já. Quem sabe faz Dessa edição do programa Ensino Básico em Revista, hoje aqui entre amigos, como eu já disse anteriormente, o professor Esclésio Sérgio Alberto Ramos Júnior, professora Maíra de Andrade Medina. Estamos aqui, né, conversando sobre o golpe de 64. E quer responder essa? Falei outro bloco inteiro. Mesmo sendo um contexto diferente, dá para traçar algum paralelo, tipo, ideias. Não, veja bem, vamos entender o seguinte. O João Goulart, o Jango, né, ele era um político que vem aí, no caso ainda, da era Vargas, da era populista do Vargas, década de 50, e ele era um ministro do trabalho do Vargas, por sinal, né, do antigo PTB, que não é o PTB de hoje, que no caso tinha assim um grande apreço popular, né, em virtude justamente das conquistas trabalhistas que o Vargas proporcionou e que acabaram, né, figurando na imagem do Jango, seu ministro do trabalho. E ele chega ao poder, como eu disse, legitimamente, tá, através da vontade popular expressa na votação, como eu disse, assintosa, e ele inicia um processo que eu diria assim muito justo de reparação de uma série de erros históricos que o Brasil sofria. As reformas de base são coisas que até hoje a gente tenta implementar. A reforma agrária é imprescindível para o Brasil. A gente vive num país em que mais da metade das terras agricultáveis estão resumidas a mão de 1, 2% da população. Tá? Isso é descabido. E isso gera também uma elite agrária, né, que é a nossa saudosa bancada ruralista, que está aí atrapalhando a política em todos os âmbitos possíveis, né? Sempre no sentido do conservadorismo. Foi decisiva também na hora do golpe. Sem dúvida, né, desde essa época. Então, ao assumir essa postura, ele se posiciona ao lado das camadas populares, em uma época onde fazer isso é extremamente perigoso. Tá acusado de comunista, de socialista, de comer criancinha, tudo isso que você sabe que advém aí das grandes mentiras, né, que são perpetuadas junto à esquerda. O projeto político dele é o que acabou levando a algo inevitável. Se não fosse com ele, seria com o próximo. E assim como todos os países vizinhos passaram por processos de ditaduras horrendas, o Brasil não ia escapar disso. Ah, tinha como, a gente estava no quintal. É justamente o oposto disso. Justamente. Ele representa extremo oposto. O neoliberalismo, né, que se instalou a partir do... Ele vem justamente da camada vamos dizer assim, do grupo social na qual o Jango ataca ou assumir as reformas de base, né? O Collor, ele representa uma elite, inclusive a eleição de 89, onde ele já disputa com Lula, né? É uma eleição muito controversa, com grande influência midiática, né? Especialmente das organizações Globo, que literalmente manipulam o debate, né? Favorecendo o Collor. Ao assumir também, ele demonstra uma grande incompetência econômica, né? O plano Collor, ele é uma catástrofe, tá? Em termos práticos, assim, né? Bloquear as contas, né? A caderneta de poupança, numa tentativa aí de valorizar o dinheiro, né? O cruzeiro, no caso. E lembrando também que essa crise econômica também advém do tal do momento, né, durante a ditadura civil-militar, que foi chamada de milagre econômico, né, que foi aquela 73. Que originou, obviamente, na inflação, que a gente, que o Collor teve que, tentou Justamente. Lidar com ela depois e não conseguiu. No afã de justificar todos os absurdos, né, praticados da ditadura, especialmente a partir do governo Médici, que a gente pode chamar, assim, que é um governo bastante fascista, ele vai vincular uma ideia de que existe um milagre econômico, que o Brasil está atingindo níveis altíssimos de PIB, e de fato o maior PIB da história, você nota-se durante o período da ditadura. É um crescimento incrível, com abertura de estradas, né, rodovias, construções de hidrelétricas, tudo financiado com capital estrangeiro, e tudo que vem em voltar uma hora, né? E ao mesmo tempo você tem um crescimento sem a menor divisão de renda. O que acontecia aqui era realmente que os ricos se tornavam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais desvalidos. Tem uma afirmação do Delfim Neto que ficou histórica, né? Eu preciso esperar o bolo crescer para dividir. Exatamente. Ele atua nessa época, por sinal. Mas vale-se dizer que esse milagre econômico, ele foi assegurado, né? Ele foi conseguido através de investimentos externos, que é muito lucrativo para o grande patrão aí da ditadura, que sem dúvida foi os Estados Unidos. E que também foi responsável pela vida longa que essa ditadura teve, né? De controlar a opinião pública também. Certo. E é preciso lembrar que não só no viés econômico, do prejuízo, que eu diria que todos os países em desenvolvimento, especialmente no Cone Sul, né, compartilham, em virtude desses desmandos históricos. Mas é preciso pensar muito no prejuízo cultural que a ditadura representou, tá? Que defender realmente a retomada desse modelo é você querer retomar situações onde o CCC, o Comando de Caça aos Comunistas, entravam em peças de teatro e espancavam artistas, como foi o caso da peça Roda Viva, né, onde eles foram parar em hospital e a polícia sequer podia fazer o boletim de ocorrência, porque eram militares. Destruíam-se livros, porque tinha uma capa vermelha em nome de russo. Isso destrui livro, uma política adotada pelos regimes nazistas, fascistas, sabe? E isso é retrocesso, tá? E vale se lembrar também de que a quantidade de pessoas desaparecidas nesse período simplesmente por manifestar a sua opinião contrária ao regime é algo absurdo, hein? É falar em números é que a gente chama de matemática do diabo, né? Não dá pra comparar, porque tal ditadura matou mais, então ela é pior. Não, não é essa. O governo, ele tem a finalidade de cuidar das pessoas e não matar elas. Isso eu posso. Eu vivi essa situação, eu me lembro que eu estava na faculdade. E nós tínhamos entre nós um tenente da Polícia Militar matriculando como aluno no curso de Ciências Sociais na Unesp, lá na quadra. Estava lá. E dizia assim, olha, vocês podem discutir o que vocês quiserem. Mas lá fora, cala a boca. Lá fora eu pego vocês. Exato. Dizia assim pra gente lá na sala. É uma... Vocês ainda tinham sorte, né, deles deixarem vocês discutirem lá dentro. Porque, por exemplo, né? A gente sabe que o ensino de sociologia, história, filosofia foi retirado, né, da grade do ensino básico. Moral e cívica. Exatamente. Eu lembro também, desculpe, só por título de curiosidade, no final dos anos 80, pouco antes de oficialmente, né, acabar a ditadura, a gente ensinou uma peça aqui na universidade, né, num grupo de teatro misto entre prefeitura e universidade. Eu tive que buscar a censura ali na rodoviária, trazê-la aqui no campus, hein, para ela assistir a peça, para só depois a gente poder abrir para o público. É isso no finalzinho da ditadura. E já ainda existia esse traço, né? E resquícios, né? Resquícios existem até hoje. Nós vemos aí uma série de resquícios sociais e institucionais, apesar da ditadura enquanto aparelho político, né, ter acabado, a gente ainda vê resquícios dessa cultura, né? Tá aí a PM, a atuação dela, que não deixa mentir. Então, filhote muito agressivo da ditadura, que tá aí mostrando os dentes mesmo, principalmente nessa época de manifestações. A cultura da violência, dessa agressão e da repressão, do bate primeiro, pergunta depois, é uma herança dessa época. A gente vive isso. Tá? Eu não sei, sem consciência, como pessoas podem achar que o retorno dessa cultura institucionalizado, tá, uma forma de um governo, pode ser de alguma forma a solução para qualquer coisa. Isso é estupidez. Pessoas deviam se informar mais antes de se posicionar e produzir discurso aí, principalmente de jornalistas mais confusos ainda do que elas próprias. Né? Vale se lembrar, como foi dito aqui, a importância da memória, porque as pessoas que desaparecem, né, a dor de uma família que perde uma pessoa e pelo menos tem o conforto, será que a gente pode usar essa palavra, né, de ir até uma sepultura, ir até um cemitério, deixar uma flor e deixar aí ali, né, pelo menos poder lamentar, né, aquela dor, ela é algo terrível, se a gente parar pra pensar na situação da pessoa que sequer sabe o que foi feito daquele filho, daquele tio, daquele parente, daquele pai, daquela mãe, enfim, simplesmente não sabe onde estão os restos mortais da sua família. Acredita-se aí que a ditadura militar teria dado fim, teria desaparecido com entre 350 e 300 pessoas durante o seu período de atuação. Desse total, mais ou menos 138 eram ativistas políticos, eram pessoas ligadas ao governo anterior à ditadura, enfim. No campo do lado de lá, os militares afirmam que perderam aí em torno de 126 soldados nas guerrilhas, nas expropriações, nos assaltos a bancos organizados por esses grupos. Todas essas pessoas têm sepultura, têm um nome em placas em clube militar, tá? A família deles sabe onde eles estão, e os outros. Então é imprescindível reparar isso. A Comissão da Verdade, ela tem que atuar no sentido de identificar quem torturou e achar cada um desses corpos que o Estado, que o poder político, o poder administrativo, na época, eliminou, desapareceu com eles. Sérgio Maíra, olha, nós estamos aqui, porque aberto com a aula que você deu pra gente aqui. Fiquei muito satisfeito em tê-los aqui, tá? Nós estamos terminando o programa, mas fica aí, tá? O convite fica no ar. Vocês, com certeza, eu gostaria que vocês voltassem aqui pra gente continuar a nossa conversa. Vai ser, com certeza, um conversa muito agradável, né, como foi hoje. Então, e eu quero convidar os nossos ouvintes para que estejam conosco nessa semana, agora que nós estamos mudando de horário, né, que surpresa. Esse programa vai ao ar na próxima quinta-feira às 17 horas, com reprise no sábado às 13 horas, tá? Espero, conto com todos vocês, sempre aqui pela Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente. Rádio Fiscal.